Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual, aqui no nosso terreiro de bulimentos e discussões. Eu sou Joyce Jane Teixeira, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e aqui com as minhas parceiras também de núcleo. Dá um salve, salve aí, gente. Salve, aqui é a Suelen Ribeiro, adorei o Amores e Amoras. Também aqui com duas feras espetaculares, Fernando Camilo Davi, em arte, Fernando Alabê, é percussionista, compositor, educador, diretor artístico e musical. Realizou estudos em percussão dito popular e erudita na antiga ULM, hoje é MESP Tom Jobim, também no Conservatório Souza Lima e Liceu de Artes Municipal de Taboão da Serra. É também fundador, vice-presidente, diretor artístico musical e mestre de bateria do bloco Afroafirmativo Iluinã. Dá um salve aí, Fernando. Salve. Cláudia Alexandre é paulistana, doutoranda em ciência da religião pela PUC São Paulo, jornalista, radialista, especialista e mestre em ciência da religião também pela PUC São Paulo. Pesquisa cultura e religiões afro-brasileiras no campo das africanidades culturais e é mãe da Rubia. É isso aí, gente. Tudo bem, Joyce? Tudo jóia, querida. Tudo bem, Nata, Suelen, Fernando, prazer estar aqui com vocês. Vamos de papo. Vamos de papo e o tema de hoje é sobre o carnaval. E o carnaval? Bem, eu vou começar aqui perguntando pro Fernando. Fernando, carnaval é fundamento? Total. Carnaval é fundamento. Samba é fundamento. A gente não tem nada que vá para a rua ou que seja interno das manifestações negras que não sejam de fundamento. O terreiro está sempre ali. É, exatamente. Eu acho que é isso que eu, quando eu trouxe esse tema, o carnaval, eu queria colocar nesse lugar, sabe? Porque até então, uma frase tema que foi do nosso núcleo em 2019 foi uma frase do Beto Sem Braço: o que espanta a miséria é festa. Eu acho essa frase espetacular e de uma profundidade filosófica, religiosa, enfim, espetacular. E aí o tema carnaval me traz muito isso, sabe? De ver essa questão da festa, não como a festa é colocada no sistema colonial, a festa pela festa, o eventão, né? Mas com essa riqueza de fundamentos. Possibilidade de vida. De, né? Vida, de cura, de coletividade. Enfim, Cláudia, o que você tem a falar sobre isso? Eu acho super legal essa frase. Eu acho que o Beto Sem Braço, ele estava falando de uma miséria específica e estava falando de uma festa específica, como você falou. Quando a gente vai falar de carnaval, e aqui o pensamento é do carnaval negro, da festa negra, a gente vai falar que ali tem fundamento, sim, porque tem uma ancestralidade presente. Né? Então, os ajuntamentos negros, a forma de se agrupar, de viver em coletivo, de pensar em coletivo, ele está ligado a um todo. O pensamento negro africano não separa nada. Natureza, uhum. Religiosidade, comunitarismo, a memória, a oralidade e a religiosidade sempre presente. Né? Então, tem fundamento, sim, tem fundamento no carnaval negro, tem fundamento nas manifestações. Ações expressivas dos negros nas escolas de samba tem fundamento e a gente vai ver a religiosidade, que é o tema das minhas pesquisas, né? Isso. Quando eu volto para a academia, depois de ter feito jornalismo, trabalhado com radialismo, eu volto para a academia para dizer que o samba não é só um gênero musical. É um complexo Isso. cultural, ele é um fato social. Em torno do samba, a gente entende a história do negro no Brasil, inclusive, né, as negociações políticas, as tensões que tiveram para que o negro se afirmasse como cidadão. Exatamente. Né? Como se afirmasse como um ser humano, de uma humanidade que foi apagada e não perdida. Ele não perde a humanidade dele, ele é uma humanidade que é apagada a partir do sistema colonial, logicamente do uso dele como uma mão de obra, como uma coisa, a coisificação do negro. Então, o carnaval é uma manifestação, o carnaval ele se manifesta, o carnaval negro se manifesta em territórios negros. Exatamente. Né? Aquele fundamento tem um dos círculos sagrados, né? O círculo sagrado do samba, o círculo sagrado da capoeira, o círculo sagrado dos terreiros e o nosso fundamento. Tem muito fundamento, as escolas de samba tem muito fundamento no terreiro. Inclusive, a gente estava até vendo ontem, né, acompanhando uma aula também falando sobre samba, essa questão dessa visão religiosa, que é uma visão de religiosidade estrita, né, que é colonizadora, né, que inclusive é justamente para afastar, para retirar, para embranquecer como algo separado, né? Religiosidade não vista como uma forma social, como uma forma de cura, como uma medicina, como uma forma de ciência, estruturação de ciência, enfim, uma visão fala um de pouco mundo, sobre né? isso, uma visão de mundo sobre, e sobre esse fundamento, essa frase que é tão falada, o samba é uma forma de oração, né? Nossa. Que eu tenho pensado muito e cada vez mais me deparado com as profundas significações que existem, a energia que tem nessa própria frase, né? Que também às vezes não é só lida só por essa gramática colonial, mas essas essas outras ainda dita outras gramáticas, mas as nossas gramáticas, né? Como que é essa, se falar da religiosidade, o próprio bloco Iluinã, dos fundamentos, como que tá esse trabalho de vocês com relação a isso? Vou falar do Iluinã, né? Que o bloco nasce a partir de uma entidade que é ligada à minha família, né? Olha. O Exu do bloco, ele não escolhi um Exu. Ah, esse Exu é legal. Né? Ele vem em sonhos pra gente e tá? tal, faça isso. Nossa, e aí, a gente tá num tempo que as coisas ficam meio fetichizadas, assim, né? Olha que bonito falar isso e tal, né? Que forte, né? Mas é forte mesmo, é bonito forte, mesmo. É vida, né? Não é vida. Potente, vida, é vida. Vivo, porque... E eu, como vindo, né, do Candomblé Queto, eu não tenho por que negar esses chamados. E vivendo no samba durante 30 anos, né, que eu fiz parte do Vai Vai como ritmista, sendo sobrinho neto do Pé Rachado, neto do Antônio Camilo, que foi fundador do Aristocrata Clube, sabe, essas sociedades negras que surgiram na Pauliceia, aqui né, em São Paulo, eu só posso me ver como continuidade. Eles são meus ancestrais hoje. Meu avô morreu tem 2 anos e meio, o Antônio Camilo. O Sebastião Amaral, Pé Rachado, faleceu em 1990. Quando eu comecei no Vai Vai, ele tinha falecido. Então são esses ciclos ancestrais, esse fluxo de energia que vem desde da África, que chegam até aqui, nos falando o que a gente tem que fazer. Para mim, além do fundamento, o carnaval é trabalho também, porque eu sou artista. Eu sou um artista que produz, também aprendi a fazer a produção. Então, aquela coisa de escrever os textos e ver planilhas e tal, eu já não sou como os meus antecessores, né? Então, não vai ter branco para me enganar. Eu sei fazer o que vocês fazem, né? Então, eu sei exatamente o lugar que eu quero colocar o meu bloco, né? Colocar o Iluinã, junto com tantos outros projetos, né, ligados ao bloco. Que quando eu passo pro papel, eu já tive um aviso antes, certo? Eu subo a Serra da Cantareira, converso com o seu marabô, hoje meu pai de santo, certo? Como eu sou ogano, não tenho, né, a visão tão apurada, né? Não tenho os oráculos né, no meu corpo, mas eu tenho algumas mensagens, alguns sonhos, e eu converso com o Exu do meu pai de santo, e ele passa o que o Exu do bloco direciona pra gente fazer. E por incrível que pareça, muita coisa vira texto. Parece que esse Exu sabe fazer planilha. Sabe? E ó, Exu é tudo, né? É tudo. E ele é sempre atual. É sempre atual. Uma das coisas que eu acho espetacular que você falou aí, que me fez lembrar, que eu li em algum lugar, de que essa, a festa, né, o carnaval, ou veio pelos cordões carnavalescos, ou enfim, a festa para o povo negro, ele é também uma maneira, ele é atemporal no sentido de que quando eu, Joyce, estou numa, participando desse encontro atual, eu também estou trazendo todos os que vieram antes. E também estou precedendo todos os que virão, porque então ele é temporal no sentido de que o presente tem o futuro e o passado junto. E eu acho isso. Nossa, Cláudia, fala aí. O que você está falando é espetacular. Ancestralidade e de todos os valores civilizatórios que a gente vai encontrar quando a gente vai olhar a agremiação negra. Exato. A negritude que tem na escola de samba, nos blocos carnavalescos, onde o negro está manifestando a ancestralidade dele. Sabe que interessante que a primeira pesquisa que eu fiz acadêmica sobre a religiosidade nas escolas de samba, eu escolhi a Vai-Vai. A Vai-Vai por uma afinidade mesmo de convivência com a comunidade da Vai-Vai desde a década de 90, quando eu começo no radialismo, mas porque eu vi o quanto de negro tinha naquela agremiação e só ali eu poderia... É assim, a longevidade da liderança negra na Vai-Vai me levou a questionar que ali tem todas as manifestações desses valores civilizatórios negros. Uhum. E aí eu começo a pesquisar desde a época do cordão qual era a relação da escola de samba Vai-Vai com a matriz africana. Isso. E aí eu encontro a relação com esse Exu que está assentado na escola de samba Vai-Vai. E primeiro, como é que essas lideranças lidavam com a religiosidade, a escola, e sempre esteve presente na Vai-Vai. Seu pé rachado ia lá para a Baixada Santista. Ele frequentava um terreiro na Baixada Santista e estava indo sempre lá pedir a proteção para o cordão. No cordão tinha o seu Livinho, que era... Ele era um homem branco, mas ele era um pai de santo de Umbanda ali, na década de 30. E aí eu vou traçando qual que é a relação dessa liderança com essa matriz até chegar no seu Chiclé, que foi o segundo presidente quando a escola se torna a escola, quando ela sai da condição de escola de samba e vai para de cordão e vai para a escola de samba, e o seu Chiclé já traz uma relação mais orgânica com a questão da religiosidade. Ele assenta o Exu. E é tão interessante como a escola de samba Vai-Vai consegue essa área que está ali na Rua São Vicente. Quem for à Rua São Vicente, agora vai com mais curiosidade e fica na esquina que você vai ver que a esquina faz um formato de tridente. Isso. E aquela esquina ali da Vai-Vai, que foi o primeiro terreno comprado, dizem que foi comprado por ordem e com a proteção de Exu. Nossa, eu não tenho dúvida. Eu começo a discutir, então é por isso que o poder não consegue tirar aquela escola de samba daquela região. E é por isso que tem um tirar dono. Tanto a questão... praticamente criminalizar os Exus, né? Digamos assim, né? Demonizar, né? Demonizar. E esse Exu é assentado ali com o seu Chiclé, a importância das mulheres para a proteção das escolas de samba. Esse fundamento, ele é feminino, né? Essa roda, ela tem um formato gerador. E as mulheres que ajudam o seu Chiclé a cuidar desse Exu, até que é assentado o Ogum. E tudo que a escola passa, porque ela, a partir daquele momento, a partir muito do seu Chiclé, que faz esse assentamento, que essa escola passa a ter com a religiosidade de matriz africana. É lógico que agora, em 2011, o presidente recente traz uma outra forma de se relacionar com aquele fundamento ali, né, que tem ônus isso. Né? A época do seu Chiclé, até chegar, apenas um presidente da Vai-Vai não participou dos rituais, mas não deixou de tratar a história, que foi o presidente branco que a escola teve. Que foi o Tadeu. Mas a partir daí, todos os líderes da escola, o Fernando sabe. Que eu lembrei de uma passagem. Não, tem várias passagens. Pode jogar aqui, pode abrir. Melhor é o risinho dele. Não, não só precisa. Pra finalizar, a gente tem um culto de O culto ao Exu e ao Ogum é, assim, na verdade eu olho o apartado, mas eu não deixo de falar que teve xirês na escola, tocou-se tambor, teve um pai de santo que explicitou esse culto às entidades, que é uma coisa muito, era uma coisa muito mais de fundamento do que um espetáculo a partir de uma festa de xirê. Mas estava ali, né, teve uma relação a partir de 2011 diferente com a religiosidade, mas tem uma presença da religiosidade de matriz africana muito forte na comunidade da Vai-Vai. E é isso que vai gerar o livro que eu vou lançar, que se chama Orixás no Terreiro de Samba, que eu vou também dialogar e criticar a forma em que a mídia mostra os orixás num samba enredo, os orixás que vão para a avenida. Gente, os orixás estão na avenida toda vez que uma escola de samba bate o primeiro surdo para sair na rua. Não se deixa de pedir licença aos donos da rua. A ancestralidade está presente, para não se deixa de pedir alguma proteção para aquela comunidade, não se deixa de pedir primeiramente a Exu para que aqueles ancestrais brinquem junto com os seus filhos, com os componentes da escola. Até porque a escola Samba Vai-Vai também tem um número muito grande de mães e pais de santos. Exatamente. Então, assim, tem toda uma riqueza de relação da escola de samba com o fundamento, com a religiosidade, que eu acho que a Vai-Vai hoje em São Paulo é um modelo bem interessante para estudo. Olha aí, gente. Bem, a gente vai dar um breakzinho e volta daqui a pouco. Bumbum pro burundum, nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bumbum pati, bumbum pro burundum, contagiando a marquês de Sapucaí. Eu enfeitei, enfeitei meu coração, enfeitei meu coração, de confete e serpentina, minha mente se fez menina, num mundo de recordação. Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Oh! Fiz meu carnaval, estava dançando toda Bem, a gente acabou de ouvir Bumbum Baticumbum Prurugundum, samba de Aloysio Machado e Beto Sem Braço, que levou a Império Serrano à primeira colocação do carnaval no ano de 1982, na voz do puxador, do intérprete na Avenida Quinzinho. Esse samba está do álbum Sambas de Enredo das Escolas de Samba do Grupo A, Carnaval 1982. Laudenir Casimiro, mais conhecido como Beto Sem Braço, sambista que trabalhou como feirante no Rio de Janeiro, e seu apelido foi dado na infância em consequência de uma queda de cavalo na qual perdeu o braço direito. Gente, olha, quem puder ir atrás da história do Beto Sem Braço, da Império Serrano, dos sambas. Gente, dá pra lançar um documentário dele. Dá pra lançar um documentário dele com essa frase, inclusive, o que espanta a miséria é festa. É importante sobre como as organizações negras, né? A Império tem entre seus membros, né? O primeiro sindicato que se tem registro, né, no território nacional, dos estivadores do CAIS, que são os sambistas do Império Serrano, né? Então, gente, olha. Altos níveis de organização. Altos níveis de... Olha, enfim. Bem, vamos voltar aqui, porque enquanto a gente estava aqui escutando a música, né, do Beto Sem Braço e tal, Fernandinho... Vou chamar assim. Nos contou uma boa. Uma boa. E eu vou fazer questão... Deu uma colherada de pimenta aqui. De pimenta. A gente quer mais. E aí ele vai contar aqui pra gente também, porque, né, não tem graça só a gente rir e vocês também não saberem do que a gente tá rindo. Então vamos lá, Fernando. É que em algumas viagens, na época que fazia parte do grupo de solo Vai Vai, foi só contando ela de compositores, que primeiro o solo não queria saber. A Quiropita. Mas aí depois a ala de compositores se juntou para fazer, para retomar as obrigações devidas a Exu. Não, junta dinheiro aqui da gente, e se ele não quer fazer, a gente faz. Aí um belo dia chega na quadra, o solo Tadeu Pereira, abre a porta, vê o pessoal tava fazendo orô, vê o Tobias, né, com a roupa suja de Egé, Egé é sangue, né? Que é isso, Tobias? Deu um pulo pra trás. Como é que é o cala a boca? Cala a boca! Ai, meu mas, Deus assim, do céu. Não é pra fazer propaganda, não, mas assim, eu faço um apanhado muito interessante. Foi uma pesquisa de 4 anos, né? Debruçada ali nessa história. Inclusive, como uma crítica ao que a mídia faz com, com a própria história da escola de samba, com a questão da escola de samba SA, do espetáculo e a escola de samba, sobre o quanto a escola de samba tem os seus ritos, né? O rito de batismo de uma escola de samba. Uma escola de samba, ela não existe se ela não for batizada. Olha isso. A cerimônia de batismo do pavilhão, o ritual de batismo de uma escola de samba, quando ela deixa de ser pagã, ele é muito parecido com um ritual de Umbanda. Então as baianas chegam, as baianas benzem a escola, elas purificam a escola, que passa a nascer a partir do momento em que chega o pavilhão da madrinha. Nossa. Para batizar o pavilhão da escola pagã. E a partir daí ela passa a existir. Então tem o ritual do beija-bandeira, que é o mesmo ritual que você faz quando você está no terreiro, vai beijar a mão, vai pedir a benção à sua Ialorixá, ao seu Babalorixá. Então tem ritos que são muito similares. Né? E eu acho importante quando você fala o samba é fundamento, o carnaval é fundamento, o carnaval negro é fundamento. É fundamento. Então ele é muito mais do que o que a gente vê na telinha da televisão. De eventão, né? Eu comecei com essa questão. E como conta a nossa história, viu, Joyce? Como conta exatamente a história do negro, a sociedade, tanto dos sambas quanto as escolas de samba. Se você for buscar a história, você vai entender como é que é a negociação, o que é a apropriação cultural, o que é o branqueamento do samba, quanto o sambista desempregado, sem emprego, foi perseguido pela polícia, não podia tocar, apanhava, era preso, quantos terreiros, mulheres, né? Quantos terreiros e as mães de santo protegeram o samba aí, e se não fosse esse movimento, essa coisa integrada das mulheres dando proteção ao samba, talvez a gente não tivesse a escola de samba como a gente tem hoje. Eu acho isso muito importante, Cláudia. Eu quis colocar essa pergunta inicial, porque eu tive uma experiência num programa que eu participo como educadora pela Secretaria da Cultura e pela Secretaria da Educação, na qual uma coordenadora pedagógica queria fazer um... Detalhe que é um programa de formação infâncias para crianças prioritariamente em periferia, crianças periféricas. Negras, detalhe. Entendeu? Porque a maioria, maioria negra. E aí, chegamos no final do ano, queria fazer um tal de um flash mob, entendeu? A partir da linguagem do carnaval, por causa do elan do carnaval. Detalhe no sambódromo. E assim, hein? No sambódromo. E assim... Assim, aí, não, eu preciso colocar que essa coordenadora pedagógica, uma mulher de origem judaica, entendeu? Vive em Higienópolis, ou seja, a branquitude, a nata da branquitude, querendo pegar e usando essa palavra. Não, a gente vai fazer um flash mob na linguagem do carnaval por causa do elan do carnaval. E aí eu lembro que nesse período eu só simplesmente levantei a minha mãozinha e questionei. Quase dando um cala a boca! Menina, foi um rebu! Por conta de um questionamento, se de fato a gente estava querendo trazer a linguagem do carnaval, porque a gente quer olhar a história dos negros, né? Os negros na cidade, no urbano da cidade, como quilombos urbanos, como resistência, ou se a gente queria entrar na linguagem da branquitude pelo elan do carnaval, porque isso não me interessava. Nossa. E a narrativa, porque a Joyce fez esse questionamento, é de que ela é agressiva e violenta. Nós, aí eu sou mulher negras que pensamos e debatemos, somos agressivas. Basta questionar, né? Basta questionar. Ah, então, sou mesmo. Por isso que eu pensei em fazer um programa sobre o carnaval e trazer sobre isso, sabe? Carnaval é fundamento, carnaval traz história preta, carnaval ele é uma forma de candombe. Então ele não pode ser só visto como um gênero samba musical, não pode ser visto como um eventão. Ele é fundamento na sua origem, matrilinear. É o que eu debato sempre, matrifocal, matrilinear. Né? Porque é nesse lugar que o carnaval está, dessa questão das mulheres, dessa questão do olha só a quantidade de coisas, Cláudia, que você traz pra gente, né? Do batismo. Gente, eu me sinto ofendida quando eu vejo uma pessoa completamente branca, nos seus privilégios, ainda falar o carnaval é nosso. E aí eu bater o pé, não, o carnaval não é de todo mundo, não. E aí, nossa, e vem a branquitude com o dinheiro, né? Com dinheiro, com acesso, que a gente estava até conversando antes de começar. Exatamente. Carnaval sobre a de luta de São Paulo. Agora tem o carnaval de rua, mas assim, sempre teve. Onde está acontecendo, né? Como que esse carnaval, como ele está se mantendo e acontecendo? E realmente, se não fosse os ancestrais que vêm por várias vias conversar, como o Fernando falou, e essas mulheres, enfim, essa série de pessoas... existiria, né? E como que... E até queria ouvir de vocês, assim, que vocês estavam num papo aqui. E o carnaval? E agora? Como é que tá? Né? Tá na mão de quem? Como que é isso? E a gente, assim, gente... Ai, o príncipe Emerson tá aqui. Ele tá com uma tesoura enorme na mão, gente. Corta. A gente vai fazer as considerações finais, mas assim, a gente não vai deixar de responder, né? Colocar isso, porque você já viu que é um assunto, gente. Que a gente pode passar horas, né? Porque, enfim, né? As manifestações negras são todos movimentos negros e é movimento no sentido da potência da palavra movimento mesmo, né? E é isso, vai, Nata, vai. Bom, uma pergunta rápida, né? Eu acompanho o Luinã, já tem uns 2 anos que eu vejo tudo. Eu gosto muito das canções, então acho que uma das coisas que eu queria perguntar pra você é um pouco como que vocês fazem, né, as composições, e também, já que você também representa aqui, né, na nossa conversa os blocos afros, de falar um pouco também da nossa cena atual agora, porque eu acho que é legal as pessoas estarem se atentando, ainda mais porque... É isso, né? A branquitude, e aí também um recado pra branquitude é se atente, porque somos ignorantes porque queremos, né? Temos que buscar uma informação e dar valor aí pra quem tá aí chegando antes, bem antes da gente, né? Então... Bom, como tá o carnaval agora? Bom, eu vou falar do carnaval de rua, né, que a gente tem visto aí, o carnaval de São Paulo, o carnaval de rua de São Paulo é o maior do Brasil, né, ditas oficiais, tem gente pra caramba na rua, cada um se diverte como quer e tal, mas eu não coloco o meu carnaval como carnaval de bloquinho. Isso. Uhum. Tanto o Iluinã quanto o Ilu Abademim, Zumbido, Ed Santo, Afoxés, o Mudadá, que é mais antigo, né, de São Paulo, são blocos de fundamento. Então vamos separar isso, vamos diferenciar. Tem o bloco de fundamento e tem o bloquinho. Beleza, quem quer curte a sua onda onde bem entender. Só que a minha onda não é só onda. E a desses blocos também não. Assim como das escolas de samba de tradição, que hoje estão no grupo de acesso ou no acesso 2. Quer dizer, o carnaval preto de São Paulo mesmo, em termos de escola de samba, acontece no grupo que não tem a projeção da mídia mais. Né? O carnaval de fundamento. O carnaval de espetáculo está lá para Globo, internet, tudo aí, todos os veículos de comunicação transmitirem para o mundo inteiro, vendendo suas passagens, vendendo, né, seus camarotes, as diárias dos hotéis, essas coisas. Que a gente quer esse dinheiro também na nossa mão, não faz mal, a gente precisa disso, precisa ter fluxo financeiro, né? O que eu falo do carnaval hoje, agora no que me compete, em termos do bloco que eu represento, é que é o carnaval do dono da rua. O bloco é de Exu, é o carnaval do dono da rua. Isso não é para se pavonear, é porque é fundamento mesmo, certo? Peçam licença, é isso. Em termos das composições, é sempre um processo criativo que parte de muitos parceiros do bloco que são artistas, né? Não só da música, como da literatura também. O Alan da Rosa compõe, o Melvin Santana, que é compositor, a Luísa Letra, compositor. Eu componho, já tenho uma estrada de direção musical no Coletivo Negro. Lívia Golden, que é integrante da bateria, e no ano de 2018, por exemplo, ela dá 5 canções, ela fez 4. Né? Participou de 4 das 5 canções. Aliás, acho que a melhor frase dos carnavais de São Paulo dos últimos tempos é dela, que é: pois resistência faz parte da herança, né? Pois resistência faz parte da herança, que é de uma das 5 músicas que a gente levou pra rua. O processo de criação das músicas muitas vezes é aquele processo da madrugada do compositor, né, do autor, que você acorda quase com febre e começa a escrever, mas também tem os processos colaborativos, né? A gente já fez, vamos trocando versos aqui e tal, e juntando para fazer, e a gente fez uma suíte, né? Fez 5 canções, né, por um alto de Exu, né, em 2018, e saímos com essas 5 canções. 2019 a gente saiu com 2 canções que falavam do tema, né, do ano, com uma canção, perdão, que falava do tema, que era comunicação, tecnologia e consciência, porque a gente homenageou 3 orixás: Exu, Ogum e Iemanjá. A consciência veio pela mãe das cabeças, né, que é Iemanjá, a matriarca de todas as cabeças. A tecnologia por Ogum e a comunicação por Exu. Não só a comunicação, né, todos os fluxos são propiciados por ele. E para esse ano agora a gente fala de Xangô e Oiá. As canções foram compostas agora no final de 2019. Também num processo de madrugadas. Né? Olha, eu tenho um verso assim, eu fiz uma estrofe assim e tal. E a gente sai com 2 canções referentes ao tema. A gente fez um convite, como a gente fala de Xangô e Oiá, a gente fez um convite para as mães de maio participarem da nossa celebração. Porque acho que quem pode ter um fundamento que a gente não pede justiça a Xangô, né? Porque todo mundo tem seus boletos a pagar. Exatamente. Machadinho está para os dois lados. Então, presta atenção. Eu acho que quem mais pode pedir justiça nesse país são elas. É isso, gente. Que lindo. Cláudia, eu gostaria que você falasse do seu livro novamente, que vai ser lançado. E eu já vou me despedindo por aqui, após as considerações da Cláudia. E é isso, gente. Olha, carnaval é fundamento, carnaval é a cura, carnaval é o coletivo, carnaval é cultura preta, movimento negro na veia. Então, vamos começar a mudar os nossos olhares para essa festa maravilhosa, espetacular, que é tudo isso, entendeu? Que não é só o que o colonialismo quer que a gente veja, que é um eventão, enfim, como uma festa de todo mundo. Não é de todo mundo, vamos deixar isso bem claro também. E, enfim, Cláudia. Bom, é que eu vou só responder a pergunta da Suelen, antes de fazer as considerações sobre minha pesquisa, que tem a ver com a minha pesquisa, né? Eu acho que a gente, da década de 80 para cá, a gente foi pego por um mito de que o carnaval de São Paulo estava crescendo. Tá? E eu perguntava, está crescendo para onde? Está crescendo para quem? Né? E é lógico que isso tem a ver com uma mídia hegemônica que cooptou o espetáculo. E aí, a partir daí, a gente tem a participação do próprio sambista nas negociações. Então, o que eu sempre falava quando eu vi essa história do Carnaval de São Paulo tá crescendo, é que nós negros precisamos prestar atenção nos limites das negociações sobre a nossa cultura, sobre a nossa ancestralidade, sobre os nossos terreiros, sobre as nossas capoeiras, que tem a capoeira gospel, a capoeira yoga. Nossa, né? Os terreiros deram uma lição para nós quando veio a história do bolinho de Jesus em cima do acarajé, em Salvador, falando bolinho de Jesus, não senhora, é acarajé, se você não está mais na nossa religião, vá fazer o seu bolinho. Isso. O acarajé vai continuar. Como é que é, Joyce? Não, cala a boca. Então, eu acho que nós, negros, em relação à cultura, a gente tem que prestar atenção. Exatamente. Mas a questão da resistência, né? A questão da resistência, ela faz parte da gente. Então, quando a gente vê um crescimento de blocos afros indo para a avenida, quando a gente vê o crescimento das comunidades feitas pelas periferias, né? A gente está dizendo, então, faça, porque nós vamos continuar. Então, o que eu sempre exalto nesse movimento de crescimento é que as reações nossas acontecem. Acontece através dos blocos afros crescendo, acontece pelas comunidades do samba que estão fazendo um samba, que assim, você não me toca no rádio, tudo bem, mas aqui na minha comunidade eu faço meu samba, que são sambas inéditos, que eles não querem nem saber se vai tocar ou não, e faz sucesso em cada comunidade. E o que é mais importante nesse momento é a participação da mulher, que está retomando o protagonismo ao estar nas escolas de samba, presidente de escolas de samba, fazendo seus grupos de samba, comunidades de samba, blocos femininos, e aí cantando, puxando o samba em blocos, compondo o samba. Então, assim, a mulher no samba, né? Uhum. A diversidade, o acesso em que a gente consegue fazer quando a gente reage, eu acho especial. Em relação ao que está acontecendo no sambódromo, as escolas de samba do grupo especial, da gente ter um grupo de acesso onde a tradição foi colocada num lugar, né? Sai do protagonismo, é porque aquele protagonismo, aquele movimento escola de samba que está acontecendo agora, não nos interessa, não é nosso. Nós somos tirados do protagonismo, fomos tirados do protagonismo, mas como o Fernando falou em outra ocasião, não me interessa esse carnaval. Eu, como uma pessoa que estuda há muito tempo, que vive samba, tudo que eu tenho, o samba me deu, né? Porque eu trabalho nele, porque eu vivo nele. Nossa, eu acho que tinha que ter uma reação dessas escolas negras que estão no grupo de acesso. Que reação é essa de falar não como um bloco afro? Falar, vocês fazem bloquinho, eu faço o fundamento. Exatamente. Eu chamaria a atenção desses dirigentes, como Nenê de Vila Matilde, Camisa Verde, que está retomando. Camisa Verde está retomando a comunidade depois de altas crises que teve ali naquela comunidade. Os ensaios deles estão incríveis. Uhum. A Vai Vai, que cai por várias questões políticas, não só raciais, não foi o racismo pura e simplesmente que derrubou a Vai Vai do grupo especial. Porque o racismo está desde sempre olhando e participando da história do Carnaval de São Paulo. Então, não foi agora que o racismo agiu, tirando a Vai Vai do grupo especial. Então, eu acho que a gente tem que ter uma reação em relação a essa cultura das escolas de samba. E uma reação negra. Falar, olha, nós somos juntos aqui agora. Vamos fazer o nosso carnaval. E é isso aí, gente. A gente finaliza com essa reflexão. Que dose de garrafada de hoje, hein? A gente finaliza com essa reflexão. Peraí, Cláudia ainda precisa... Calma aí. Convidar todo mundo para acessar a BR Brasil Show, que é uma plataforma só de samba. Você baixa o aplicativo, você vai me ouvir, vai ouvir vários locutores que estão comigo fazendo esse projeto. Tô aí na iminência de lançar o livro, que é o resultado dessa minha dissertação, que é Orixás no Terreiro de Samba, que estou falando sobre Exu e Ogum na Vai Vai. Diferente do que você assiste na televisão, de que você ouve nos sambas enredos, mas dou fundamento. Tô partindo pro meu doutorado, que eu tô falando da relação do Exu com o feminino, que é uma coisa que a história não conta, não falou, e eu fui lá buscar. E tem bastante coisa legal pra gente falar assim que estiver pronta. É isso aí, gente. E a gente finaliza com essas duas feras aqui, com esse tema espetacular. É isso. Daqui a pouco a gente se encontra. Nossa. Nosso samba, minha gente.